levando a vida na moral, com pensamento longe. Quem acha que isso é loucura é porque finge ou se esconde, atrás daquilo que disseram pra você. Certo ou errado, alienado, quem é quem? Acho que dá pra ver. Não quero nem saber o que achar de mim. Ideia vai além, logo eu que sou assim. Não acredito em tudo aquilo que você vê e ouve. Não tem identidade, é tudo igual pra mim. Parece até que é clone. Se faz de amigo pela saco, depois sempre vacila. Não vivo no mundo da lua, mas sei qual é a sua. De um outro lado eu levo a vida e vivo como eu sei. Pra navegar nessa maré tem que saber a lei. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Se tiver que te provar, eu te provo, sem problema. Tá tudo dreadlock, pieces, eu tô em cenas. Aparências enganam e é bom não prejulgar. Não paga amigo à toa, antes de se informar. Sou um produto da minha geração. Perdida, falida, o que for, eu tiro a conclusão. Falar dos outros sem olhar pra si é muito fácil. O que mais tem nesse mundo? Gente pra te pôr pra baixo. Levanta a cabeça, relaxa e segue em frente. Essas palavras me acompanham em subconsciente. Será que a personalidade é algo em extinção? Sou mais um clone do horário nobre da televisão, então. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar. O que eles querem na verdade é te jogar no chão. Só quero continuar, é o que eu preciso. Preciso me levantar e começar de novo. Jacaré abraço.